pessoal, aqui é o Giliar Lopes novamente, trazendo mais um episódio do Quick Quest para vocês essa semana. Hoje eu vim contar algumas histórias interessantes que aconteceram em uma das coisas mais diferentes que eu já tive oportunidade de fazer, de trabalhar aqui na minha vivência dentro da Electronic Arts no Canadá, trabalhando no time do FIFA. Eu queria contar para vocês um pouquinho da primeira sessão completa de captura de movimento, motion capture, que eu tive oportunidade e o prazer de dirigir na semana passada, no projeto que eu estou trabalhando, que ainda não foi anunciado, aqui dentro da EA. Porque foi uma experiência tão diferente do dia a dia normal, do trabalho que eu faço, mas que ainda assim eu utilizei, né, vamos dizer, todo o meu conhecimento de como o game FIFA funciona. Eu acho que é uma experiência interessante para contar aqui para vocês. Eu só peço desculpa porque eu não vou poder citar nem qual é o jogo, qual é o projeto no qual eu estou trabalhando no momento, porque não foi anunciado ainda, está bem no comecinho ainda, e nem vou poder falar muito sobre as features de jogo que, para as quais nós estávamos capturando o movimento. Mas eu acho que até se você considerar o tipo de cenário que nós estávamos reproduzindo ali, vocês vão ter uma ideia de que tipo de features nós estamos falando. Mas então, aconteceu que na sexta-feira, dia 10, eu fui responsável por dirigir um dia inteiro de trabalho de captura de movimento com alguns atores que nós trouxemos para o estúdio de captura de movimento, de motion capture, da EA. Vou deixar até aí alguns vídeos que não são dessa sessão que eu participei, obviamente, porque nada disso pode ser divulgado ainda, mas são vídeos um pouco mais antigos que mostram como é que funciona aí o nosso estúdio de captura de movimento por dentro, que eu acho que é super interessante para o pessoal conhecer essa tecnologia. Eu já tinha participado, mas como ajudante, vamos dizer assim, como um observador de sessões de captura de movimento duas vezes antes, onde eu fui lá, dei uma forcinha, por acaso a feature ou outra que eu estava trabalhando tinha necessidade de um pouquinho de animação, então no dia e horário em que essas animações estavam sendo capturadas, eu fui chamado para ir lá dar uma força para os animadores, mas dessa vez foi diferente. Eu era o diretor mesmo, a pessoa que estava em função de fazer a sessão de captura de movimento acontecer durante o dia inteiro. Nós começamos às 8h30 da manhã e só fomos terminar às 5h30 da tarde, na sexta-feira, dia 10. Então passei o dia inteiro dentro do estúdio. Então, para quem não conhece, a tecnologia de captura de movimento, ela é utilizada para você poder criar animações para dentro do jogo que você não possa ou não queira fazer à mão. Então você tem personagens do jogo, por exemplo, um jogo de simulação de futebol como é o FIFA, a gente precisa realmente que os movimentos de todos os personagens envolvidos sejam os mais reais possível. E não tem movimento mais real do que aquele que a gente colhe da realidade, né? Colhe de jogadores de verdade. Então, tipicamente, aqui no FIFA a gente traz jogadores amadores ou profissionais para fazer essa captura de movimento pra gente. E a maneira como funciona, eles colocam uma roupa preta aí de, sei lá, qual é o material, parece um neoprene, uma roupa bem que fica bem agarrada no corpo, e colocam aí mais de 50 sensores que, na verdade, são só umas bolinhas de alta reflexividade, que ficam espalhadas pelo corpo todo deles, e, quer dizer, especialmente nas juntas, onde o movimento é mais fácil de ser observado. E aí, em volta desse volume gigantesco, esse espaço enorme que nós temos, a gente tem mais de 100 câmeras que estão calibradas para refletir contra cada uma dessas bolinhas, cada um desses sensores no corpo dos atores. E é assim que a gente consegue capturar com uma precisão muito grande essas posições no espaço onde estão essas bolinhas, e logo a gente extrapola para as posições onde cada parte do corpo do personagem está, e depois esses dados vão ser obviamente muito trabalhados, muito condensados e tratados para que eles se transformem então nos esqueletos que vão estar por baixo dos personagens dos jogos que a gente faz. Então, todos os jogos da EA, a captura de movimento é feita nesse estúdio aqui em Vancouver, que é no mesmo complexo onde eu trabalho, que é considerado um dos maiores do mundo, um dos maiores estúdios de captura de movimento do mundo. Então, é muito interessante essa tecnologia, mas eu, na verdade, não estava, não fui lá para dentro do estúdio para lidar com a tecnologia. Isso aí, a gente tem uma equipe de 12 pessoas que estavam lá em volta cuidando de toda a aparelhagem, das câmeras, da calibragem, de arrumar os atores e tudo mais que precisava ser feito. Eu só fui lá realmente para dirigir as performances dos atores. Diferentemente da maioria dos casos, a gente não trouxe jogadores dessa vez, porque o tipo de captura que a gente queria fazer era muito particular. Posso abrir para vocês isso sem entrar em detalhes sobre as features, de que a gente estava capturando dados para a torcida e não propriamente para os jogadores. Então, nós trouxemos 6 atores, sendo 3 homens e 3 mulheres, que era uma outra coisa que a gente precisava para essa feature. Particularmente, a gente precisava de atores femininos. Então, nós trouxemos 3 mulheres e 3 homens. E aí, a gente preparou lá uma pequena plataforma para que 3 deles pudessem ficar no chão e os outros 3 em cima de uma bancada, né? Para que parecesse que eles estivessem na torcida realmente, né? Os 3 na arquibancada mais de cima, né? Um degrau acima e os outros 3 embaixo. Então, nós tivemos tudo isso preparado. E aí, houve várias performances. São uma lista de 120 takes diferentes, como se fossem 120 pequenas cenas, né, de um filme, onde esses atores, em um dia, encenaram, né, eles fizeram todas essas cenas para nós. E eu fui o responsável por definir que cenas seriam essas, de acordo com o que o jogo precisava. Então, por exemplo, cenas onde... os takes, né, onde eles comemoravam um gol a favor do seu time, lamentavam um gol contra o seu time, xingavam um jogador que perdeu uma chance feita, aplaudiam um jogador que tentou marcar um gol, mas não conseguiu. Milhões de outras, né? Quer dizer, 120, na verdade, diferentes takes que a gente definiu. Para tudo isso, né, tem um trabalho prévio muito grande de preparar referência, né, material de referência. Então, eu tinha muitos vídeos, áudio, né, e descrições daquilo que eles precisavam fazer em cada um dos 120 takes, para que quando chegasse na hora ali embaixo, a gente pudesse fazer o briefing, né, rapidinho ali, em 30 segundos, antes de cada take. Aí, conversa por 30 segundos, vai para a posição inicial, a gente fala ação, eles fazem a performance, e aí corta e parte para o próximo. E tudo isso coordenando ali com as referências. Então, tem um telão onde eles, né, enquanto eles estão ali dentro do volume fazendo a captura do movimento, eles também podem ver no telão os vídeos de referência que eu preparei. Então, por exemplo, um dos takes mais legais que a gente fez, eu queria que eles me mostrassem a antecipação da torcida antes de um gol. Então, né, a jogada está acontecendo, o jogador está driblando, está entrando na área, e a torcida, né, naturalmente, vai levantando, vai ficando mais nervosa, vai, né, né, se empolgando, aquela antecipação, até que a bola entra e aí todo mundo explode, grita gol. Mas nesse take específico, eles tinham que comemorar o gol, mas eu estava mais interessado na parte que vinha antes. Então, eu, por exemplo, separei como referência um gol do Neymar pelo Santos contra o Internacional, onde ele pega a bola ainda no campo de defesa e vai driblando vários jogadores, vai entrando na área e no final o chute dele sai meio prensado, a bola dá uma quicadinha para entrar no gol. Então, tem um grau de antecipação muito grande, né? Um build-up muito longo esse gol. Então, eu preparei esse vídeo, por exemplo, para eles e deixei a narração do vídeo também fluir, porque aí com isso colocava eles no, né, no mood, né, no ritmo, né, para eles pegarem assim o espírito da coisa, né? Então, várias dessas referências eu deixei o áudio original, e mesmo que fosse narração em português, ou seja lá em qual língua fosse, tinha referência de tudo quanto é coisa, né, jogos de seleções, jogos de clubes da Europa, jogos de clubes do Brasil, sempre aquela situação que eu queria recriar. Eu ia lembrar de um jogo onde eu vi isso acontecer e ia procurar referência, né, vídeo de referência para isso. Então, tinha todo esse trabalho também de preparação antes. Mas teve muitas coisas engraçadas, muitas curiosidades para contar sobre essa sessão de captura de movimento. Por exemplo, uma que foi bem engraçada, eu já tinha ido, né, nesse estúdio antes para fazer esse tipo de trabalho como, né, mais como observador, como eu falei, e eu tinha reparado que o pessoal lá da equipe que cuida dos sensores, cuida dos equipamentos, eles eram assim meio preguiçosos às vezes, davam um problema, o cara vinha andando devagarinho, né, e tal, para arrumar, não sei o quê. Agora, dessa vez, porque tinham né, atrizes, mulheres no meio, caía um sensorzinho da roupa de uma delas e vinham 3 caras correndo pra querer ajudar, pra querer colocar no lugar. Então, foi uma das coisas engraçadas que aconteceu. Outras histórias legais, em algum momento lá eu precisava que eles fizessem danças típicas, né, de vários lugares do mundo que você faria na torcida, né? Imagina que você está num jogo, que é uma festa, né, que é alguma coisa assim, e aí a torcida está naquela atmosfera de festa, né, aquela coisa de tem talvez, né, uma banda tocando, ou, né, o pessoal com a bateria e tal. Então eu queria, para cada um dos típicos, vamos dizer, espaços do globo, aí eu queria que eles me mostrassem alguma coisa típica de torcida que é feita nesse lugar. Então, claro, tudo isso cheio de referências para cada um desses casos que eu queria. E aí um deles era até engraçado, que seria, né, os torcedores alemães. Então eu falei, ó, vocês agora têm que fingir que vocês são um bando de cara gordo sem camisa, com uma garrafa de cerveja na mão, uma caneca de cerveja na mão, né, dançando lá todos desengonçados na torcida. Então aí dei esse briefing pra eles, mostrei a referência, eles deram um pouco de risada. E aí na hora da captura, os caras realmente... É nessas horas que valeu a pena a gente trazer atores e não jogadores de futebol para fazer esse tipo de trabalho, que eles realmente puderam entregar uma performance baseada naquilo que eu pedia, que era realmente uma performance de interpretação. Os atores todos tinham bastante talento, então nessa hora foi muito engraçado quando eles fizeram lá todos os trejeitos lá de dança, de movimento dos torcedores alemães desengonçados. Então foi engraçado também. E outra história legal foi que uma outra dança que eu queria capturar para a torcida era o samba, né? Então eu levei lá um vídeo do Carnaval do Rio, né? Um vídeo das passistas sambando e tal, com, né, um samba comendo solto, e mostrei para eles. E sabe como é que é? São atores canadenses e tal, então um pouquinho meio quadrados, as meninas estavam tendo dificuldade em reproduzir, né, o samba. Né? Aí eu tinha colocado esse vídeo no telão com um áudio lá em cima para elas poderem sambar. Mas aí um dos atores virou para mim e falou: Ô Giliar, será que você não podia tirar o vídeo e deixar só o áudio? Não, porque a imagem lá das passistas tá distraindo muita gente na hora da gravação. Então foi outro caso bem engraçado que aconteceu, né, nesse dia. Tem várias outras histórias legais para contar. É uma pena que, né, footage disso não pode ser, né, revelado, nada disso, como eu falei no começo, mas dá para vocês terem uma ideia assim desse trabalho. E acho também que, mais uma vez, né, pude utilizar muito da experiência aí que eu já venho tendo como produtor do jogo, de saber exatamente quais eram esses 120 takes que a gente ia precisar. E claro que durante o projeto a gente vai ter outras sessões de motion capture, onde a gente vai poder completar esse trabalho, e isso foi só para uma feature específica, né, nesse caso, nesse dia. Mas é preciso, né, a gente ter essa capacidade de trazer essa lista, né, de necessidade de animação que o jogo precisa. Então você tem que saber, tem que estar muito bem preparado na hora de você ir para um evento desse, para fazer uma gravação dessa forma, porque quando chega lá na hora é tudo muito rápido, muito instantâneo, e você precisa fazer 120 takes em um dia. Então é uma coisa de louco, assim, você realmente tem que ter uma preparação muito boa, referência muito boa. O material que a gente leva para lá para mostrar para os atores é de suma importância, para eles poderem entender exatamente o que a gente está procurando, porque é muito difícil a pessoa, até que não, né, não tem, vamos dizer assim, um background de game, se transportar para a maneira como um game funciona e entender exatamente aquilo que a gente está pedindo. Então quando a gente tem referência, quando a gente está pronto lá também para estar atuando junto deles, explicando e corrigindo, dirigindo, né, a performance deles, é importante. Então foi um dia diferente assim do meu trabalho, que eu passei, que foi muito recompensador para mim, assim. A gente se divertiu bastante fazendo, mas também produziu muito, né? Eu acho que o resultado dá para ver na hora mesmo, a gente consegue ver já uma versão bem crua, né, vamos dizer assim, do resultado capturado, e já deu para ver a qualidade, né, da performance que esses atores deram pra gente nesse dia. Então foi muito legal, achei que era uma experiência interessante de compartilhar aqui com vocês, apesar de eu não poder trazer muitos detalhes, né, exatamente das features, mas vocês têm uma ideia aí, mais ou menos, né, do tipo de coisa que foi capturada. E espero que tenha sido legal. Como eu falei, deixei aí dois vídeos para vocês verem sobre o estúdio de captura de movimento da EA, já que eu não posso trazer nenhum conteúdo do dia em que eu gravei por enquanto, né, tão cedo eu não vou poder divulgar nada disso. Mas fica aí, acho que foi uma experiência legal para mim, tomara que tenha sido legal para vocês também, saber um pouquinho mais de como isso tudo funciona dentro de um estúdio, né, que faz tantos jogos AAA, como é o caso da EA, toda essa parte de motion capture que é utilizada em todos os jogos que a EA faz. Então eu pelo menos achei fascinante essa experiência, e tomara que vocês também gostem de um pouquinho desse gostinho aí que eu trouxe para vocês. E os vídeos ficam aí para complementar também, vocês assistam. E claro, né, perguntas, dúvidas, sugestões de assuntos e tudo mais, manda pra gente aí no nosso e-mail, contato@thepodcast.com, ou deixa comentários aí no nosso site, ou então pelo Twitter, no twitter.com/thepodcast. Então é isso, eu fico por aqui, já extrapolei o tempo hoje, mas esse foi o Quick Quest. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Um abraço pra vocês e tchau. I'm an